Baba, el agua está y gozo. Echo a la guana, está y gozo. A la guío y maya. El agua está y gozo. Y bueno, el agua está y gozo. El agua está y gozo. Ele wata i gozo, ele wata i gozo, ele wata i gozo, ele wata i gozo, thank you. Thank you. Thank you.